isso aí é uma coisa séria, esse Caymmi aí, cara. Esse cara é um agregador do movimento aí. Falar do Caymmi é como falar da minha própria história, né? Quem conhece ele sabe que ele é batalhador e merecedor de tudo que ele tem. Sempre costumo dizer que o Caymmi nós convocamos. Caymmi é um representante. Trazendo essa levada doida. Foi um cara que, na verdade, eu já tinha certeza que ia representar muito bem a Zona Norte. RM, é nós já com o placar do jogo. Caymmi 3, Abraão, é nós mais negros, satisfação de sempre. Vitória pra nós, sucesso na equipe. Pô, escreve bem as palavras, porra, autenticada, tá ligado? Nível mesmo, tá ligado? Ô, oh, eu gosto de funk, mas o Caymmi detona no rap. Eu considero um cara de atitude, tanto nas palavras como na pessoa, né? Moleque é zica, cara. Fenomenal, cara. Corre atrás, cara humilde, puta, tá aí na correria, tempo aí, manda ver e corre atrás que ele quer. Caymmi, ele é o... Pra mim é um membro da minha família, ele é meu irmão. Aonde quer que tu vê o cara, ele te trata igual. Na época ainda do Revolução Mental, ele na verdade ele quer ver a evolução da comunidade, né? É o cara que segura a cultura aqui em Canas de Vieiras, né? Em Floripa é um dos caras que tem mais talento no rap hoje em dia. O cara é um batalhador, aí o Caymmi é um cara que tá buscando e vai conseguir sucesso. Guerreiro, ele é o cara que acredita na parada. Isso é humildão, tá ligado? Favela e humildão, é isso aí. E uma palavra, mano. Pô, é um poeta.